Antena Web Informação. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas, em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Morreu Miquel Batista, um jihadista português que estava radicado em Paris e que recentemente se juntou ao Estado Islâmico. A morte está a ser anunciada no Twitter. O português, Miquel Batista, encontrava-se no Iémen, supostamente, um país que, para além de ter uma das células terroristas mais ativas do mundo, tem também, neste momento, uma crise governamental depois do golpe de Estado desta semana, que destituiu o presidente da capital, Sanaa. A morte está a ser confirmada pelo Twitter, como já disse, mas não há, para já, confirmações oficiais sobre a morte ou o paradeiro do português jihadista Miquel Batista. Outros, como Miquel Santos, estão também nas fileiras do Estado Islâmico, alguns dos quais, entretanto, já perderam a vida. Este é o quarto português jihadista que morre nas fileiras do Estado Islâmico. Salman bin Abdulaziz é o novo rei da Arábia Saudita, depois de Abdullah, de 91 anos, ter falecido por causas naturais. Agora, Salman, que era o príncipe herdeiro, tem 79 anos e vai assumir o reinado de um país que ainda mantém várias tradições referentes ao Estado Islâmico, à lei islâmica, e que, por exemplo, impede que as mulheres votem. De todas formas, Abdulaziz ficou conhecido pelas portas que foi abrindo, nomeadamente às mulheres, às quais permitiu abrir um negócio em nome próprio. Quanto ao seu irmão, este que agora assume o poder, Salman bin Abdulaziz, ficou marcado na sua vida, ao longo dos tempos, pelas inúmeras causas humanitárias nas quais participou, sobretudo para ajudar vítimas de terremotos e inundações. Sobretudo desde 1956. Contava na altura, então, 21 anos. Completará, portanto, neste ano, 80 anos de vida. O Belenenses vai jogar contra o Penafiel no próximo domingo, mas o que ficou marcado na conferência de imprensa foram as declarações de Carlos Martins, o jogador que representou o Sporting Clube de Portugal e que desde 2008 representava o Sport Lisboa Benfica, clube onde esteve durante 5 épocas. Nesse tempo, chegou a ser emprestado ao Granada de Espanha, mas voltou na época seguinte, em 2013-2014. Foi subjugado para a equipa B e acabou por sair para agora representar o clube de futebol, os Belenenses. Lito Vidigal é o treinador que volta a apostar numa equipa principal com Carlos Martins. A equipa do Belenenses vai então jogar contra o Penafiel no Restelo. Uma mulher de 23 anos foi surpreendida no Reino Unido depois de ter recebido um bilhete de um estranho. A jovem, Samantha, estava no comboio e tentou adormecer o seu filho, de 3 anos de idade. Para isso, ao invés de recorrer a palavras de ordem, decidiu recorrer a jogos e a música. Quando a criança adormeceu, colocou-o no seu colo para evitar que ocupasse lugares que poderiam vir a ser necessários. No final da viagem, um homem de cerca de 50 anos aproximou-se e lhe informou de que tinha deixado cair algo. Samantha apressou-se a apanhar aquilo que supostamente teria caído, mas qual não é a sua surpresa quando encontra um bilhete com uma nota de 5 libras, cerca de 6,60€. O bilhete, deixado por este senhor, dizia-lhe que era um exemplo para a sua geração e que tomasse qualquer coisa por sua conta. Afinal de contas, ele também tinha uma filha da idade dela e esperava que, quando ela fosse mãe, a filha deste senhor, que fosse tão boa mãe como Samantha. O homem só se identificou em aspectos físicos para que ela soubesse quem é que tinha deixado o bilhete, mas não deixou qualquer identificação de nome ou morada ou algo do género. Samantha disse a um jornal britânico que gostava de encontrar este senhor para lhe agradecer pessoalmente um gesto que, ainda que seja no Reino Unido, é invulgar. A PT Portugal já não é de Portugal. A Otis, a empresa francesa, decidiu comprar a PT Portugal e os acionistas da PTSGPS aprovaram nesta quinta-feira, com maioria, a compra da Otis, aliás, a compra da PT Portugal por parte da Otis. Neste momento, e até esta compra, a PT Portugal pertencia 100% à Oi, mas os recentes investimentos e as recentes polémicas que envolveram a Rio Forte e também a BES e a ES acabaram por complicar, aliás, o GES, peço desculpa, acabaram por complicar as situações referentes à Portugal, à PT Portugal. Agora a compra foi feita e a Otis quer aproveitar os juros que estão a descer títulos de dívida que estão categorizados como lixo. Neste momento encontram-se a 4,09% de juros. A Otis deverá pedir um empréstimo de 6 mil milhões de euros para comprar a Otis, para comprar a PT Portugal, a qual irá comprar por um valor de 7,4 mil milhões de euros. A Otis criticou nesta quinta-feira a forma como o Estado português tomou conta da situação. Não garantiu e não garante que os postos de trabalho se mantenham. Na verdade, afirma até que o governo português nunca fez referência a isso, nunca fez pressão para isso. A própria Otis refere ainda que os únicos acordos que foram mantidos foi apenas com os sindicatos. Ainda assim, o dinheiro fresco a entrar na PT Portugal deverá ser de 5 mil milhões de euros. E os restantes 2,4 milhões de euros farão parte, então, de pensões e de outros custos que a Otis desde já vai garantir. A compra deve estar consumada no prazo máximo de 3 meses, tendo ainda que passar pelo crivo de algumas entidades reguladoras que poderão, por exemplo, obrigar a Otis a vender parte ou totalmente a sua participação em outras empresas como a Cabo Visão ou a ONI. O nosso tema de informação fica por aqui, mas vai regressar na próxima segunda-feira. Bom fim de semana e até à próxima segunda.